forte. Agora muito mais forte. Moderno e tecnológico. Amigos também lá do Gera. Lá do Geração, um abraço pra vocês com muito carinho, valeu, hein? Passa cana, botei o fado no fogo e o fado não quis assar. Ah, safado, lelele. E pra lavar o siri na maré. E pra lavar o siri na maré. Juntini, eles são seguidores, quem perdeu um óculos, chega aqui no nosso comando, quem está aqui, beleza? Já vai embora, lelele. Pessoa que perdeu um óculos, chega aqui no nosso comando, que a gente já adquiriu ele. Na maré, pra lavar o siri. Na maré, pra lavar o siri. Na maré, pra lavar o siri. Vou ensinar, sim, a pureza. O tesão. Sirimbó que remexe, mexe. Sirimbó da minha vovó. Vai dançando, sinha pureza. Rebolando, pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso. É gostoso. Vamos dançar até as seis! Ô lelê, ô lalá. Misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso. É gostoso em Belém do Pará. Ô lelê. Hoje só música aqui marcando época pra você aqui, ó. Hoje sabadão, bicho pega, hein, Patrick? Oh,

Vista Alegre, que eles já estão de saída, hein? Volte pra mim, por favor, eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas por favor, volte pra mim. Nossa amiga Danúbio, um abraço! Meu amor, sem você eu não vivo um segundo. Meu compadre Arquiglei, não apareça, meu menino. Meu amor se transforma profundo. Pode trazer o veneno, Arquiglei. Você só pensa em morrer. Ueca Refrigerações! A loucura é uma coisa tão linda que explode por dentro de tanta emoção. O que vai ser de mim? Volte pra mim, por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando. Mas por favor, volte pra mim. Volte pra mim, por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando. Nilson, Bibi Sul! Pra mim, por favor, eu estou te implorando. Preocupado aqui, Gley, também. Ninguém dá tchô! Um abraço pra você, meu nobre! Mas, por favor, volte pra mim. Olha só essa comitiva! Mim, William da Nike favor, e o Wesley Porfini, meu irmão! Amigo João, o homem do açaí. Mas, por favor, volte pra mim. Trepidante. Ai, que desejo! Ô, DJ Ângelo, comandando a festa pra você. Volte pra mim, por favor, eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas, por favor, volte pra mim. Minha loucura é uma coisa tão linda. Explode por dentro de tanta emoção, sem saber o que vai ser de mim. Ai, que volte pra mim, por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando. Mas por favor, volte pra mim. Festividade de São Sebastião, Trepidante, Cabo do Macaco ali. Por favor, eu estou te implorando. Fofinho.

divertir assim, vem! Turbinado. Meu parceiro Donatinho, um abraço pra você, Donatinho. La mamá, ay, ay, ay, yo te placé la catedral. som e qualidade está aqui. Prepare-se. Meu amor. Fala, meu bombeiro. você me dá atenção. Toca, chante, chante, chante. Para você me dá atenção. Juntou matar com desafio. Serão juntinho misturado, hein, Guta? Cadê o pilisca, Guta? Aquecendo o seu coração. Vitor, gente, assim, vem. Bora com o Palombo. Debilitante. Meu compa, Olha que grande o Nade, sua galera do piso, hein? Hoje só saudade. Daqui a pouquinho toca tudo pra galera e doida todo mundo, hein? Delirante! Quem é você pra dizer o que diz por aí? Pra julgar o que sinto no fundo do meu coração? É, você não sabe da minha tristeza. Você não sabe. DJ Ângelo. Não sabe de mim. Pra cima! Você duvida do meu sentimento. Delirante! Diz que sou insensível de pedra ou coisa assim. Ô, Moruíta. É, você não sabe da minha tristeza. Ei! Você não sabe. Não sabe de mim. O tesão. Diz que não liga pros meus sentimentos. Meu amigo Coutinho. E aí? Me diz que não presto a todo momento. Por aí, o que é que eu vou fazer? Ao se abrir os olhos e ver aquele cara que sempre te amou, que te ama e que te adora. Obrigado, Pierre. Obrigado, família Nery. Desespere, só você não vê o grande amor que se. Meu compadre é Fortaleza. Trevisante! Que grande, Alexandra! Galera aqui do Cabo do Macaco ali com o nosso Trevisante! Você duvida do meu sentimento. Diz que sou insensível de pedra ou coisa assim. É, você não sabe da minha tristeza. Você não sabe, não sabe de mim. Diz que não liga pros meus sentimentos. E aí, me diz que não presto a todo momento. Por aí, o que é que eu vou fazer? A rocha. Marcante pra você. Passou tão de repente. sem um adeus. E eu fiquei tão sozinho aqui a lhe esperar. E agora fico tão triste, pois nada existe Tristante. Sem seu amor. Meu grande amor, espero que você volte, pois os meus braços a te chamar estão querendo abraçar o seu corpo com paixão. Toque saudade, tocando seu coração. Eu te toca, te dá prazer. Meu corpo quer sentir, seu corpo ama. Vou dançar cabo do macaco ali. Se enrosque no meu corpo e diz que me ama. Seu doce beijo, Ana, eu quero mais. Se enrosque no meu corpo e me satisfaz. Oh, oh, oh, Ana, amor. Oh, Ana, eu quero mais. Nossos amigos também na borracharia, meu filho. Estão tomando toda, meu irmão. Oh, Ana, eu quero mais. Beijos, beijos, beijos. Ana, amor, não me deixes, meu amor. Oh, oh, oh. Meu amigo Wig, ele toda essa galera bebendo tudo, Jolê Wig. O meu paraíso. Vamos dançar, seguidores. Seu doce beijo, Ana, eu quero mais. Se enrosque no meu corpo e me satisfaz. Oh, oh, oh, Ana, amor. Oh, Ana, eu quero mais. Beijos, beijos, beijos. Oh, Ana, eu quero mais. Beijos, beijos, beijos. Ana, amor, não me deixes, meu amor. Oh, oh, oh, Ana, amor. Você é o meu paraíso. Ana, amor, você é o meu paraíso. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. Muita saudade, hein? No alto da serra. Nosso amigo João, homem do açaí. Eu fiz essa canção de amor, William, pra falar dos nossos momentos. Que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito. Chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez. Obrigado, Marina Rosário. Obrigada, Paulinha. Por favor, não vá. Vem. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Meu amigo Nonatinho, homem do churrasco. Meu amigo Edinho, um abraço, Marinho. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. Minha alma chora, amor, doce amor.

cedo, doidinho pra te ver. E de repente eu vi a campainha e que surpresa. Quando eu abri a porta, flores mandadas por você. Quando li o bilhete que dizia assim: nosso amor foi bom enquanto durou. Eu chorando, segurando o maldito buquê, perdido ainda tentando entender por quê. Nesse desespero comecei a... No busquinha da saudade, vou curtir esta viagem. Dona Fátima Rosário, valeu, só valeu, hein? Busquinha a tocar. Obrigado, família Rosário. Meu povo a recordar, a emoção está no ar. E faz curtir bastante, busquinha a tocar. DJ Ângelo. Hoje neste lindo baile quero ver nascer qual flores. Dançando com fusquinha, viajando na emoção. A saudade é tão grande que o DJ a comandar. Me faz curtir bastante o fusquinha a tocar. Me faz curtir bastante o fusquinha a tocar. Every time I look into your loving eyes, Turbinado, I see your love and money just can't buy. Como de Mandelinha Andrade, assim vem. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, anything at all, you got it, baby.

levantou o candeeiro acima da cabeça e me interrogou. Quem é o senhor? Luiz Gonzaga, seu filho. Isso é hora de você chegar em casa, seu coisa. Santana, Gonzaga chegou. Viva Deus, a meninada. Ei! Menino como o diabo. Irmão que eu não conhecia. Aí ninguém dormiu mais. De manhã cedo, a casa já estava cheia de gente. Aí eu digo, agora eu vou fazer bonito. Vou cantar pra esse povo. Desembaiei a sanfona e mandei brasa. Quando eu pensei que tava agradando, Raimundo Jacó gritou lá do meio do povo: Luiz! Novo. Respeita Januário, moleque! Novo trepidante. Quando eu voltei lá no sertão, aqui zombado em Januário, com meu pole prateado. Só de baixo 120, botão preto, bem juntinho, como negro e pareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito. Nosso amigo Paulinho, homem lá do Quilombo, só no shot! Da boca, rancharia, de Salgueira, Bodocó. Agradecemos também, rapaziada, da Polícia Militar, fazendo nossa segurança esperta. E foi aí que me falou, meio zangado, velho Jacó. Turbinado. Luiz, feito Januário. Luiz, feito Januário. Luiz, pode ser famoso, mas seu pai é machinhoso, e com ele. Alô, DJ Ângelo. Tudo que você me pedir, eu dou. Com carinho, com muito amor, eu dou. Tudo que você me pedir, eu dou. Com carinho, com muito amor, eu dou. Tô casa pra morar, rádio, televisão, geladeira e fogão. Um carro pra passear lá no sertão, com seus irmãos. E tocando pra morar, rádio, televisão, geladeira e fogão. Um carro pra passear lá no sertão, com seus irmãos. Eu tô, porque você merece o meu amor. Não foi igual aquela que foi embora e me deixou. Eu tô, porque você merece o meu amor. Não foi igual aquela que foi embora e me deixou. Tudo que você me pedir, eu dou. Um carinho com muito amor, você me pedir, eu dou. Com carinho, com muito amor. E a gente já chegando em reta final, seguidores. Já lembrando que daqui a pouquinho tem mais, hein? Aí o bagulho vai ser doido, meu irmão. Um carro pra passear, tá no sertão, com seus irmãos. E tocada pra morar, rádio, televisão, geladeira. Mais uma vez também a gente agradece a Polícia Militar, essa rapaziada que faz a nossa segurança com muita responsabilidade. Eu dou, porque você merece o meu amor. Não foi igual aquela que foi embora e me deixou. Eu dou, porque você merece o meu amor. Você que tem a língua grande, igual a do tamanduá, fala mal de todo mundo, só na intenção. Nosso amigo no turismo! O dia que você morrer, vai morrer pulando e fazendo careta. Mais 15 minutinhos, hein, galera? O corpo vai no caminhão, mas a tua língua vai no. Só lembrando que mais tarde tem mais festas. Caminhão, mas a tua língua. Vale da saudade gostoso, hein, tia? Quanto tava, bebê? Um dia vou me rir de tu. Tu vai meter o dedo até rascar no buraco de uma boca do surucucu. Tu vai meter o dedo até rascar no buraco de uma boca do surucucu. Música.